7755, desvia à direita para evitar formações. Aprova, Gona 755. Aprova 235, Gona 755. Gente, Gona 755, reporte no término dos desvios. Gente, reportará no término dos desvios. Safatango Vitor Charlie Hotel. O seu destino é Serra Uísque, November Braba. Sua localidade fica em estado brasileiro? Sim. É, autorizado decolar, pista 1-0, vento no 50 graus, 1-3 nós. Sr. Charlie Hotel, autorizado decolagem imediata, 160 graus, 129. Fala, fala, fala, fala. 75 do Saduzio Pés, reduza para 200 nós, está autorizado no final do procedimento em linha 68. Da pista 90, reporte no custo localizador. Para 2000 pés com 200 nós, reportará no localizador 5975. 1233, chame centro Recife em 1288, caso negativo, 126 decimal 0. 288, 160, chamar. 4. Alinhado, decolando da pista 1-0. Não, a gente nem pousou ainda. Adiante. O 649 está a 2 milhas do externo. Voo 649, ciente, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, chame avistando. Chamarei. Alvaro, 92, bom dia, sua identificação, desça nível de voo 050 via chegada Bomé de ONU. Voo 992 autorizado, vá na prova de TAP. E o vento com o voo no 649? Voo no 649, vento 160 graus, 129. Certo, obrigado. Na escuta do controle, informa pista escorregadia. Tango Vitor Charlie Hotel, decolou os 27, chama o controle Salvador, 120.8. Salvador 8, grato, Vitor Charlie Hotel. Ficação desse a nível de voo 060, via chegada Bonfim. 060, via Bonfim, 4753. Atenção, aeronave, na escuta do controle, informa pista escorregadia. 5757. Controle, eu com o Patango Vitor Charlie Hotel. Patango Vitor Charlie Hotel, contato na decolagem, suba via Momo para nível de voo 100. Via para 100, confirma tá livre a restrição de 3 mil pés, Sarita? Negativo, Papa Tango Vitor Charlie Hotel. Ok, vai manter a restrição da bomba, Vitor Charlie Hotel. Tango 753. A chuva forte sobre o aeródromo confirma como está agora a chuva? Chuva leve no momento. Grato, chuva leve, Tango 753. E 5975, completo, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, chamará, 5975, vai. Sobe o nome. 7551, lista 2 mil pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray Pistolas, era reporte no curso do localizador. 2 mil, autorizado ILS X-Ray, chamará estabilizado, voo no 755. Patatango Vitor Charlie Hotel, reautorizado subida nível de voo 1900. Prato, autorizado a uma centena, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, quando possível informar para o ideal para o destino? 300, Sarita. Sente. 5, continua a aproximação. Chuva leve, pista molhada. 5975. Gol no 649, no solo aos 29. Livre à direita, solo 121, decimal 9. 2. Destino, quando possível, ser chamado de pouso. Afirmativo, só está de Sarita. Velocidade indicada? 2909, 309. Gente, inciso, São Paulo 2509 é o número 3 na aproximação. Reduzido, trans. 4753. 1092 vai na Brode, Dona e deixa 3 mil pés, versus de altímetro 1097. Continua 3097. Boa, 1097. Salatão, tá chamando o pouso em Serra Uíssa, Novena Bravo, aos 1235. 1235, copiado, Vitor Charlie Hotel. Tango Vitor, Kilo Delta, autorizado alinhar e manter, pista 1-0. Rio 5975, no solo aos 3-2, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. 19, camarada, direita, 5-9. Avistou a quantos pés? 300. Gente. Pro 753. Papatango Vitor, Kilo Delta. Clear for takeoff, runway 10, 160 degrees, 12 knots. Boa, 992 copiado, reporte quando possível para a dona. Você pode manter até as proximidades de dona? Negativo. gente mantém a velocidade para sequenciamento. Ruana 755 estabilizado em LS X-Ray. Ruana 755 complete, chame torre 1 no 8 decimal 95. Torre 1895, Ruana 755. Oi, Salvador, bom dia, Golno 755, final ILS X-Ray. Golno 755, ciente, continua a aproximação, chuva leve moderada sobre o campo, pista molhada, visibilidade 1500 metros estimada e teto estimado de 300 pés. Ciente, Golno 755, agora pista livre. Papatango, Victor Kilo Delta, Airborne 34, contact Salvador, approach control 120.8. Approach control 120.8 meter Kilo Delta. Control from a central Kilo Delta. Airborne runway 10, Mama de Boston. O Victor Kilo Delta, we're done contacting departure and climbing via Momo departing. So fight to level 100. Via Momo departure, on level 100, Victor Kilo Delta. Plan 4753, reduza para 2209. Reduzindo o Plan 4753. Visual, voo no 755. Autorizado pouso no 70 graus, 149. Livre o pouso, voo no 755. Para 92, deixa 2000 pés, autorizado sinal do procedimento LS X-Ray. Estado 10, reposto no curso localizador. Autorizado a aproximação X-Ray. Reportará estabilizado, desce 2000 pés. Voo no 092. Controle Salvador, passando Victor Charlie Hotel. Passando uma atingindo uma centena em condições de Victor Mike Charlie. Propõe cancelamento, solicita o nível 105. Passando Victor Charlie Hotel, planifica e cancelar no 1039. Sob condições visuais para nível de voo 105. Victor Charlie Hotel. Papatango Victor Kilo Delta, confirme heading to CA November Delta Papá. Sir, heading 307. Roger, confirm your estimate to arrival. One one one seven, Victor Kilo Delta. Plan 4753, está em sua posição agora de 10 horas, afastado em 9 milhas, mantendo 3 mil pés, o Titan Papa Alfa Tango 4, com rumo noroeste. Titan 4753 não tem contato visual, contrato. Titan 4753, deixe e mantenha 4 mil pés. 4 mil pés, Titan 4753. Titan Kilo Delta, traffic on Mono 4, 8 miles. South and bound, passing flight level 050 to flight level 040, pipe Airbury 321. We have knowledge, get to go down. No 092 completo, chame torre 1 no 8 decimal 95. 1 no 8 95 no 092. Salvador, voo na 092 GLS, 2 milhas do inferno. Voo no 092, continua a aproximação. Chame avistando, iniciando o procedimento de aproximação perdida. Teto estimado 500 pés. Corrijo, 400 pés. E não chuva muito leve sobre o aeródromo, pista molhada. Tá ciente. Qual é o ajuste? Ajuste de altímetro 1097. 1097, tá ciente, voo 092. TAN 4753, deixa 2 mil pés autorizado, final do procedimento LSXY, pista 10, reposto no curso do localizador. 2 mil pés, acusado estabilizado, TAN 4753. Abatango Vitor Kilo Delta, please climb the flight level 100. Vitor Kilo Delta, climb flight level 100. Voo 092. Cliente autorizado, pouso 170 graus 119. Se tiver condições, informe se a pista está escorregadia após o pouso. Preparei. Pouso autorizado, 90. localizador, o TAM 4753. TAM 4753, complete o final do procedimento. LS, chame torre 118.95. Esteja atento à possibilidade de pista escorregadia. Ciente 1895, TAM 4753, entendeu? É. Tá normal, gente, tá normal. Tia 1288, até no 260, ele estará terminado, Vitor Charlie Hotel. Poderia repetir a frequência, senhor? 1288, agora, altera 1260, ele estará terminado, Papatão Vitor Charlie Hotel. Olha, Hotel, muito grato, 260, 288. Usará, Tan 4753. Controle Salvador, um bom dia. Azul 4981, ciente da Vica, passando 220, via. Para 160. Azul 4981, nascendo uma tendência, desse mantém 4000, via, chegada bom, foi justo 9017, aguarde o procedimento LS X-Ray. O teto é estimado de 300 pés, visibilidade de 1.500 metros com chuva leve. Azul 4981. Cliente, desce via na ponta, X-Ray até 4.000, ajustado 1017, 4981. Sou Salvador, bom dia, é o Azul 4234 no ponto de espera do 10, pronto. Azul 4234, mantém o ponto de espera, pista 10. Mantenha o ponto de espera, pista 10, azul 4753. TAM 4753, ciente, autorizado pouso. 170 graus, 119. Beleza, pouso, pista 10, TAM 4753. Sim. Pode confirmar o vento? 170 graus, 129. Obrigado. Azul 4234, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Alinha mantém pista no zero, azul 4234. TAM 4753, no solo aos 47, nível à direita, solo 121, decimal 9. 219 e o 4753 até, até já. Azul 4234. Autorizado decolar, 180 graus, 129. Autorizado decolar, pista 10, azul, 42. 4234, decolou os 49, chama o controle de Salvador, 120, décima 8. 208, obrigado, bom dia, 4234. Controle de Salvador, bom dia, Azul 4234, a sua escuta. Azul 4234, contato da decolagem, da via PUCA para nível de voo 330. PUCA 330, 4234. Tokyo Delta Rita Service terminated 52 miles southwest of Salvador VOA, contact sinal Recife, frequency 125.45, if unable 126.85. 4981, deixa 2000 pés autorizado sinal do procedimento LSX8710, reporte no curso localizador. 2000 pés, autorizada X-Ray, ajuste no 07, chama no lock, 4921. Controle Azul 4234, fica para o Direc Azul para evitar informações em Jambo. Inicialmente Azul 4234, lembra quando na para o Direc Azul? Gente, lembra de Azul 4234. Azul 4234, autorizado zona 3 de Aracaju. Aracaju, muito obrigado, 4234. Salvador, passarelo 2223. Passarelo 2223, autorizado a decolar, pista 190, 190 graus, 149. Livre decolar 190, o 2223. Táxi, mais para BH3 agora, mais para BH3. Autorizado táxi, chame para ingresso, pista 97. Agora BH3. Sideral 9970, mantém o ponto de espera, pista 10. Positivo, mantém o ponto de espera. Patão Mike Bravianchi, a torre estima o teto ainda em 500 pés, livre ingresso na pista, chame liberado ao final para prosseguir. Paredo 2223, decolou 59, chame o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8. Enche 108, 2223. Chame Recife, 1-2545, caso negativo, 1-2685. 2-2-4-5-2-6-5, obrigado, bom dia. Controle Salvador, eu passarei do 2-2-2-3. Passarei do 2-2-2-3, contato Ardana Decolagem, suba via Arbo 1 para nível de voo 180, livre das restrições de altitude. Ciente, Arbo 180, livre das restrições, o 2-2-2-3. Localizador, azul 4981. Azul 4981, complete final do procedimento ELS, excluída a pistão 90, reporte chame torre, na frequência 198.95. 1895, salve turma, boa. Torre, bom dia, azul 4981, estabilizado final de 7 milhas. Azul 4981, ciente, acuse avistando ou iniciando o procedimento de aproximação perdida. Informa o Boeing 737 da Sideral, alinhando na cabeceira 190. Teto estimado 500 pés, visibilidade estimada 1500 metros. Ciente, uma visual, 4981. Sideral 9970, autorizado a decolar, pistão 0, 190 graus, 159. Livre decolagem, Sideral 9970. Pátio Brasianque, livre ingresso na Lima, chame o solo em 121, decimal 9 para o cruzamento do pátio. Para o cruzamento 121, Pátio Brasianque. Federal 9970, decolou 02, chame o controle em 120, decimal 8. 308. Controle Federal 9970. Federal 9970, contatará a decolagem sobre a via Momo para nível de voo 340. 340, 9970. Autorizado pouso 190 graus, 169. Ciente azul, 489. Azul 4981, solo 04, liga direita, solo 121, decimal 9. Libera 219 após, 4981. Pátio Brasianque para ingresso. Oi, Mike Brasianque. Papa Tango, Mike Brasianque. Prossiga. Eu perdi o contato visual com o aeronave. Imagina, tá na beira, o pátio para ingresso aqui pela Charlie. Avistado novamente, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, no 90 graus, no 7 nós. Ah, tá bem. Decolar, 190 graus, 159. Papagaio Mike Bravianchi, decola 05, chame o controle Salvador, 120, decimal 8. 208, Mike Bravianchi. Controle Mike Bravianchi, decolado na 60. Apatango Mike Bravianchi, contratará a decolagem suba Ria Momo para nível de voo 180. 180, Mike Bravianchi. Leão 9970, chame centro do Recife, 125, decimal 45. Caso negativo, 126, decimal 85. 2545, 2085, obrigado. Bravianchi, autorizado voar direto do destino. Autorizado direto, barreira Mike Bravianchi. Salvador, bom dia, Chanel 6102, Navita, 2200, para 1960. Chanel 6102, restando identificação, Vânia 13, TAP, desse nível de voo 050. Voo TAP, 7050, 6312. Controle, autoriza o passageiro voar direto destino? Passageiro 222, chame centro do Recife, 128 decimal 8, caso negativo, 126 decimal 0, solicite a prova direta. Bom voo. Obrigado, bom dia. TAM 3304, sem identificação, deixa nível de voo 050 via chegada Bonfim. 050 via Bonfim, 04. Meia-três, 1-2, deixa 2.000 pés, autorizado, sinal do procedimento LF que saiu da pista 1-0, reposto no curso do localizador, o ajuste 1-0-7. 3.17 foi autorizado para 2.000 pés, semana que está autorizado o localizador da 1-0, Oxenia 63, 2. Tango Mike Bravo Yankee, chame centro Recife em 125 decimal 45, caso negativo 126 decimal 85. Tanto de 304 dita 3.000 pés, ajuste de altímetro 1.017. 3.000 com 1.017 ajustado, 3.304. Informou agora o teto de 500 pés, visibilidade de 2 mil metros e chuva de moderada para forte. Ok, 3304 aguardando aí alguma informação adicional aí. Vamos prosseguir na aproximação. Confirme tanto de 304. Vamos prosseguindo na aproximação e ficando na frente com vocês se houver alguma outra informação adicional aí quanto a essa chuva forte. Meteis no 2 reporte estabilizando. Camarada T04, desça 2 mil pés, autorizado final do procedimento, ele é XUI da pista 10, reposta no curso do localizador. 2.000, repassará, 3.304. Oceaner 63, 1.2, complete final do procedimento, ele é XUI, chame torre 1.98, decimal 95. Agora passando com a torre, 295, Oceaner 63, 1.2, bom dia. 3.304, poderia pro Aduna? Oceaner 63, 1.2, ajuste altímetro no 0.07, continua a aproximação, reporte visual campo, vento é sul, 1.90.